Bola na Rede. Muito boa noite a todos e sejam bem-vindos ao 12º programa do Bola na Rede, o programa de debate esportivo da ESCS FM. Este ano temos uma novidade entre nós. É o Afonso Mora da Silva, Afonso, a representar o Sporting e a substituir o grande Jorge Oliveira. Afonso, pronto para isto? Estou sempre pronto. Para defender o Sporting, estou sempre pronto. Ele já cá teve uma vez. Já, mas este ano vem mesmo a substituição. É oficial. Pronto, e entretanto, temos cá também, como habitual, o Tiago Martins a representar o Benfica. Olá, Tiago. Olá, olá, olá, e sejam re-bem-vindos. Esta aqui é a grande, grande, grande segunda temporada do Bola na Rede. É como se fosse o primeiro episódio da segunda temporada. Exatamente. Eu queria dizer isto no início, mas achei que era. E vou ao Benfica. E por fim, temos cá o chat de serviço. Oh, João Pedro Monteiro a representar o Porto. Olá, João. Olá, o chato, porquê? Porque estou sempre em primeiro, não é? Custa-te, custa-te, ainda ninguém falou, a gente vai falar, ainda ninguém... não é? Olha ele, agora não cortas tu o programa. E pronto, cá está. Vamos então começar com a jornada. Esta semana há muita coisa para falar, sabiam? Obrigado pela resposta. É capaz. Vamos então para a jornada. Pode sair o remate, falta pé! A jornada. Começamos então a jornada pelo nosso estreante Afonso. Afonso, queres começar? Sim, posso começar. Estás entusiasmado. Afonso, anteontem tivemos um jogo que não vai ficar nas nossas memórias pelos melhores motivos, porque Portugal... Foi o Odivelas. Ah, sim, a seleção. A seleção. Portugal foi derrotado pela Dinamarca por 2-1 e acabamos por ir ao playoff. Afonso, quais é que foram as tuas perspectivas destes dois jogos? Mais falando no Portugal-Dinamarca, que acabou por condicionar a qualificação direta, não poderemos vir a qualificar-nos pelo playoff, mas a qualificação direta para o europeu. Pá, costumo ver aquele jogo. Porque há Estás muito... a falar do Portugal-Dinamarca? Sim, Portugal-Dinamarca. Há muito que eu já não vi a seleção, se calhar no tempo do Queiroz, mas pronto, habituei-me ao tempo do Paulo Bento e não me lembro de ter visto um jogo tão mau da seleção na altura do Paulo Bento. Pá, não me lembro de uma oportunidade de golo clara durante o jogo todo. A única oportunidade que tivemos foi o livre de Ronaldo, por acaso entrou. A defesa esteve horrível, para não lhe chamar coisa pior. Achas que o Ricardo Carvalho, o Pepe, o Fábio Coentrão fizeram lá falta? Em relação ao Ricardo Carvalho, não faz falta quem não quer lá estar. Sim. É óbvio que o Pepe, o Fábio Coentrão fazem falta. E o Bozinga? Não percebo porque é que não é chamado à seleção, muito sinceramente. Não é que eu acho que o João Pereira... Então achas que a culpa daquele resultado foi claramente a péssima prestação da defesa? Sim, eu acho que começou e acabou péssima, aí. Não. Digo individualmente? Individualmente eu destaco o Rolando a nível da defesa, que para mim foi pior. O Eliseu esteve bem, digamos assim, no jogo com a Dinamarca, mas no jogo com a Islândia, mas no jogo com a Dinamarca esteve bastante, bastante mal também. Tiago? As tuas considerações sobre o jogo. Viste o jogo? Estás a falar contra a Islândia ou de ontem? Estava a falar no Portugal-Dinamarca, mais importante. Então, sim, se quiseres falar do Portugal-Islândia, podemos falar, mas eu estava mais inclinado. O de ontem vi com uma particularidade... O de ontem vi com uma particularidade muito engraçada, que foi o facto de estar a sofrer a dobrar isto. Porquê? Porque estava na cadeira do dentista, acreditem ou não, a ver a Dinamarca marcar o primeiro golo. Pronto, ou seja, estava a sofrer... Exatamente, estava a sofrer por dois grandes motivos. Acontece... mais com qual? Ele também estava a sofrer porque estava com o período, é preciso pensar nisso. Estavas mais a sofrer com o dentista? A sério, começamos assim logo. Começa bem. Eu ainda não falo. É verdade. Sofreste mais com o jogo de Portugal? Não, acho que foi um bocadinho mais por causa de Portugal. Foi. Até porque, graças ao jogo de Portugal, acabei por ficar com um bocadinho menos gengiva. Porque saltei, entretanto, quando a gente ia marcando, houve uma altura em que o Carlos Martins ainda fez lá um remate engraçado. Foi talvez depois a melhor oportunidade. Uma combinação com o Nani do lado direito. Nani esse que foi para mim o único... que fez alguma coisa em campo, contando também com a participação feliz de Rui Patrício, que pronto, que teve azar. Sofreu dois golos que não podia fazer nada. Em campo, Patrício. Sim, do lado português, sim. Acredito que sim. Ele, juntamente com o Nani, e talvez um bocadinho Carlos Martins, que teve um bocado apagado, apesar de tudo, mas que ainda assim ainda deu para fazer uma ou outra ocasião minimamente interessante. Já Ronaldo, para mim, continua a ser... É triste vê-lo na seleção, não tenho prazer nenhum em ver Ronaldo na seleção. Não gostaste por do muito gol que dele? Tenha compatriotas meus a ouvir isto e provavelmente darem-me na cabeça a dizer que eu sou uma besta, mas não tudo bem. Não gostaste do gol dele? Sim, mas se os jogadores se veem por um gol que marcam aos 93 minutos e não por uma exibição inteira de uma hora e meia, Então se calhar sou eu que fez mal futebol. Não, estava pronto. Só a perguntar. Mas sim, mas gostei do gol, obviamente que sim. E numa hora e meia ele havia de fazer qualquer coisa de jeito. Porque em 5, perdão, acho que as contei, acho que foi em 6 jogadas seguidas em que ele recebeu a bola, em 5 delas devolveu à Dinamarca. Duas de calcanhar e as outras 3 de passos ridiculamente mal feitos. Achas que há má vontade de... Não vamos... Estamos a falar do Cristiano Ronaldo, mas não queria estar a individualizar, mas achas que há má vontade de certos jogadores portugueses para representar a seleção? Má vontade no sentido de há esforço no clube e não há esforço na seleção, como muita gente. Isso sempre houve, principalmente em Portugal. Há poucas seleções assim. Tem-se visto, eu diria talvez um bocadinho na França também nos últimos anos. E acho que se compreende-se entre aspas, eu não estou a dizer que eles têm razão, mas compreende-se porquê, porque há seleções que têm, em certas gerações, têm de ser reconstruídas algo do zero. E nós perdemos jogadores muito importantes, e agora vou ser um saudosista do caraças, estou a falar do Abel Xavier, estou a falar de Rui Costa, estou a falar de Figo, Fernando Couto, por aí fora. Porquê que colocaste o Abel Xavier em primeiro lugar? Lembrei-me, acho que foi por causa do cabelo, lembrei-me. Daí que havia uma nova geração que era necessário reconstruir por si mesma a nossa seleção. E achas que está mal construída? E às vezes, não é isso que eu estou a dizer, às vezes é difícil fazer essa reconstrução com pessoas que não se conhecem tão bem, com pessoas que lá está, são novas ali naquele ambiente. E nem sempre é fácil fazer isso, e acho que se calhar está-se melhor num clube onde se recebe muito melhor, onde se pode ganhar muito mais coisas, onde, pronto, onde, sei lá, onde somos recebidos com muito mais coisinhas bonitas à nossa volta, digamos assim, do que participar numa coisa que fazemos por coração. Eu acho que um jogador que faz a seleção fala por coração. Não o faz por dinheiro nem por nada disso. Daí que às vezes seja mais difícil para certas pessoas. E neste caso eu falo precisamente de jogadores como o Ronaldo. Que já chega aquela laia e aquela treta do pá, eu não tenho gente à minha volta que consiga apanhar as minhas bolas e que corra tanto como eu e que seja tão bom jogador como eu. Isso é treta. Ronaldo, pronto, nesse caso é um tretas. Já voltamos a falar contigo. João, agora queria saber a tua opinião. Convém esclarecer que o João hoje vai falar menos, ou provavelmente vamos ouvi-lo menos, porque ele está a partilhar o microfone com o Tiago. Estão tão amorosos os dois um lado do outro. Não, tipo, isto é como os cabos elétricos, estás a ver? Eles têm um campo de repulsão. É que nem que temos atração, material de qualidade. Entre eu e as gajas há um campo de atração, e entre eu e o Tiago há um campo de repulsão, percebes? Então quando ele fala eu tenho de me afastar. Ele está a falar aqui e eu estou no bar a beber café. Pronto, vá. Mas pronto, o que eu ia falar sobre a seleção. Sobre opa, o que tu viste, né? A seleção está triste. Não, mas eu nem preciso falar sobre o que eu vi, que foi pouco. Ainda a seleção está triste. A cena é esta. Opa, é preciso olhar para trás e começar a perceber como é que está o futebol hoje em dia. O futebol moderno, eu penso que foi no último programa que a gente falou, e vocês até estavam a falar que o Barcelona é a melhor equipa de todos os tempos. O mundo. Pronto. Melhor equipa de todos os tempos, etc, etc, etc. Eu disse que não, que o futebol mudou muito, está muito moderno, houve praticamente uma revolução. Pronto. Vendo bem, a última vez que eu me lembro de ver o Portugal a jogar um futebol conciso, a jogar bom futebol atrativo, foi com o Scolari. Depois do Scolari, a brincar, não se viu assim mais nada, não se viu nada certo. E os jogadores praticamente são os mesmos. Praticamente, claro que já saíram alguns, mas praticamente são os mesmos. Mas agora... Diz-me só uma coisa, mas não estás a generalizar demasiado, mas por exemplo, esta seleção do Paulo Bento foi a mesma que deu... Não interessa, não interessa. 4-0. Mário, eu não queria já tocar no assunto, mas o Porto é o mesmo do Vilas Boas, simplesmente sem o Falcão. Sempre fazer a comparação. Não, pá, desculpa lá. Então porquê é que as comparações funcionam para uns e não funcionam para outros? Eu estou-te a dizer que esta seleção do Paulo Bento derrotou a campeã do mundo e da Europa. Mas isso não interessa. Mas o que é que isso interessa? E do que é que isso interessa? Não, pá, eu lembro Portugal ter perdido 3-0 contra a Espanha em Guimarães. Em Guimarães, no Estado Novo, em 2004, sim. Percebes? Lembro-me de eu ter perdido e depois era a seleção que era, Portugal estava a jogar muito bem. Não é por aí. Agora, é preciso ver, o futebol mudou muito porque os métodos de treino mudaram, a motivação mudou. Repara, os jogadores vêm de clubes, pá, todos eles com altas motivações. Estamos a falar de Manchester United, Real Madrid... ajuda-me aqui, Tiago, agora estou meio perdido. Não quero estar a falar do Besiktas, porra, o Besiktas ainda não é aquela cena. Opa, estamos a falar de clubes com grande motivação, meu, e estamos a falar de jogadores que já levaram com muita motivação em cima. Repara bem, pensa bem, motivar um gajo como o Ricardo Carvalho, que ele se calhar nem precisa de motivação para jogar bem, pensa bem o que é que o Ricardo Carvalho já ganhou e pelo que é que já passou. Encontra um Queiroz ou encontra um Paulo Bento à frente e diz assim, mas o que é que este gajo quer? Então não achas que é motivação... É preciso saber comunicar com os jogadores. Não achas pá? Que é motivação suficiente para um jogador saber que vai ser campeão do mundo? Pá, claro que não. Desculpa, é preciso ser muito ingênuo. Eu acho que é uma motivação. Não, desculpa. Oh, Mário, nos dias de hoje é preciso ser muito ingênuo pensar que um jogador só porque está a representar a seleção já é motivação por si próprio. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de um jogador sonhar em ganhar um campeonato do mundo ou um campeonato que da Europa. Que sonhar em ganhar um campeonato do mundo, pá. Onde é que... uma coisa. Isto, eu vou-te explicar uma coisa. A seleção está descaracterizada, está impessoal. Eu não me consigo identificar com esta seleção e não sou o único, percebes? Claro, não dá. Mas isso tens todo o a seleção do Euro 2004 eu vibrava com um jogo de treino. Agora estou-me completamente nas tintas. Agora, eu digo-te uma coisa, eu prefiro muito mais, e disse isto ontem, prefiro muito mais que o Porto ganhe a Liga dos Campeões do que Portugal ganhar um Euro ou um Mundial, porque eu já não me identifico com esta seleção. Mas isso é influências do Pinto da Costa. É, claro, sim. Claro. Mas isto não é só os adeptos, pá, não tenhas a menor dúvida que isto também são jogadores, pá. Os jogadores já, pá, eles chegam à seleção, é tipo chegar a uma casa mal amada. Pensa bem em tudo o que está à volta desta seleção. Pensa bem a história toda que está atrás desta seleção. Os problemas com o Carlos Queiroz. Os problemas com os jogadores. A nacionalização dos jogadores. Jogadores que estão lá dentro e que de certeza que foram completamente contra a nacionalização do Deco, do Pepe, do Lietzen. Opa! Eu acho que isso já são situações que estão um bocado ultrapassadas. Eu não acredito que sejam ultrapassadas. Principalmente com o Paulo Bento lá, que é um grande defensor da não nacionalização. João, mas repara uma coisa. Eu acho que tanto há problemas numa seleção como há num clube. Na seleção tens esses problemas. Não queiras comparar a máquina de um clube, não queiras comparar a máquina do Real, do Manchester, com a máquina da seleção. Deixa-me meter. Haverá sempre menos entrosamento entre os jogadores de seleção do que entre os jogadores de clube. É óbvio que os jogadores de clube estão a trabalhar 365 dias por ano. Sabes qual é a diferença entre a seleção de Portugal e a seleção de Espanha? Porque é que na seleção de Espanha... Porque eles são todos quase do mesmo clube. E eles estão como são. Obviamente. Sabes qual é a diferença entre Portugal? Entre o Real Madrid jogar contra o Barcelona, começar a haver problemas com o Xavi, com o Iniesta, com esses gajos todos, e de repente vai lá o guarda-redes da equipa mais rival do Barcelona, que é o... Estou-me sempre a esquecer o nome desse caramelo. Chega lá o Casillas e afasta todos e toda a gente respeita o homem? Achas que isso acontecia com a seleção de Portugal? Mas então vamos para a velha conversa do Cristiano Ronaldo ser o capitão da equipa. Também não pode acontecer com o Ronaldo... Vamos para a velha conversa do Cristiano Ronaldo ser capitão da equipa. Mas isso foi logo uma má escolha à partida. Isso eu já não comento. Eles simplesmente pegaram no elemento mais forte e mais mediático do clube e puseram-no como capitão, que isso traz uma série de benefícios atrás, mas também traz uma série de consequências. Eu acho que o Ricardo Carvalho é muito mais capitão de equipa do que o Cristiano Ronaldo. O Ricardo Carvalho também demonstrou que não merecia ser capitão de equipa da seleção. Atenção, mas que atitude? A questão é esta. A Federação Portuguesa já nos habituou a que a gente nunca sabe a história. Eu não sei o que é que nunca houve um treinador que errou. Nunca houve um treinador que se queixasse do Ricardo Carvalho. Ele próprio reconheceu que errou. Nunca houve. Eu acho que nenhum de nós esperava uma atitude daquelas. Mas Afonso, nunca um treinador se queixou do Ricardo Carvalho. Acho que todos os jogadores, menos do Ricardo Carvalho. O Mourinho já disse que o Ricardo Carvalho é um jogador... Tudo bem. Era só aqui como queria meter. O Guimarães aqui tem razão. E agora ele puxou o tema da federação, que era o que eu ia fazer há bocadinho a coisa. Guimarães ou João Pedro Monteiro? O João Pedro Monteiro, exatamente. É que ele tem razão, nós nunca sabemos o que é que se passa dentro da nossa seleção. E eu pergunto, porque de certa forma, e eu gosto de ver as coisas neste ponto de vista, a seleção é algo que faz parte, e eu diria porque somos nós que pagamos muitas das coisas que a seleção usufrui, a seleção faz parte de um serviço, entre aspas, público, neste caso de futebol, para o país, eu acho. E portanto há muita coisa que deveria ser esclarecida às pessoas que apoiam a seleção, que somos todos nós. E acreditem que somos mesmo todos nós, porque muita coisa mudou desde a altura de Scolari e acho que hoje em dia todo o português gosta de ver a sua seleção a ganhar, a marcar, a jogar bem e apoiamos até ao último minuto. Pá, acho que temos sido um povo completamente louco e espetacular nesse sentido. E há muito, muito interesse, há muita, muita coisa feia que se passa dentro da federação que não se vê esclarecida e depois, sei lá, há muitos... Estás-te a referir ao caso do Ricardo Carvalho, por exemplo? Sim, não só. Há outras coisas que não fazem sentido. O Dani, por exemplo. O Dani não faz sentido, mas posso também falar de todos os problemas ficaram mal resolvidos a nível do Carlos Queiroz, ficou muita coisa mal resolvida. Tiago, então estás a falar de uma questão de estrutura. Não há, e utilizando a expressão em inglês, não há, nunca há closure. No que toca à federação, nunca há um encerramento de um tópico, fica sempre muita coisa no ar, e acredite ou não, os jogadores são pessoas como nós, e são pessoas que trabalharam com o Queiroz, muitos deles gostavam do Queiroz, porque o Queiroz, pá, todos os jogadores o dizem, é uma pessoa que consegue ser bastante atrativa do ponto de vista humano mesmo, deixa saudades, e acho que se calhar deixou saudades a muitos jogadores que o viram ser maltratado, e que hoje em dia se calhar também ainda pensam nisso, não sei, não se sabe. Então, mas isto era o que eu estava a dizer. Isto trata-se de uma questão de estrutura. Daí termos agora as eleições para a federação daqui a pouco. Como tu vês, já está a correr muita coisa mal e ainda nem sequer começaram. Já há passos atrás, por exemplo, agora não consigo dizer o nome do... o Fernando Gomes. Não, do antigo presidente do Sporting que se ia candidatar. O Franco, exatamente, que foi entrar as pessoas. Pelo menos pareceu-me a mim, foi entrar as pessoas afastado e não se percebe. Eu não sei se já viste a lista do Fernando Gomes. Não. Admito não. Tem como, vá, digamos assim, cabeças de cartaz, vá. Tens o Pauleta para as seleções jovens, uhum. O Humberto Coelho e a Mónica Jorge, a selecionadora de sub-20, a selecionadora feminina para as seleções femininas. E agora falou-se na inclusão do Hermínio Loureiro, que cá está, o Sporting disse que, se não estou em erro, Afonso, apoiava o Hermínio Loureiro. Pronto, eu acho que finalmente há um presidente que concilie os três grandes, que eu acho que é fundamental um presidente de federação conciliar os interesses dos três grandes. E notas claramente que o Gilberto Madeil não era um presidente que conciliasse os interesses dos três grandes. E acho que o Benfica saber que tem lá o Humberto Coelho, o Porto, não sei se sentes assim ou não, João, mas o Porto saber que tem lá o Fernando Gomes, o Sporting saber que tem lá o Hermínio Loureiro. Sim, mas olha, o que estavas a dizer do Madeil. Eu digo-te uma coisa, se tu fores a perguntar à maior parte do pessoal aí fora... Mas é que isso nem Benfica, não, nem Sporting, nem Porto, exatamente, concordo contigo. Exatamente, claro, se tu fores a perguntar, o Madeil só intervém com a seleção. Eu nunca vi o Madeil a intervir por nenhum clube. Sim, e é claro. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Mas eu concordo contigo. O gajo não, eu nunca ouvi a fazer um comentário direto, assertivo, percebes? Sobre um clube. Nunca ouvi. Eu só o vejo a ser assertivo no que toca à seleção. Mas afinal ele é quê? Presidente da Federação da Seleção Portuguesa? Claro. Pá, é um nabo, meu. Pronto, e com esta querem acabar com a seleção? Ou ainda têm mais alguma coisa Acabamos hoje, pá. Afonso, tens mais alguma coisa a dizer? Que estavas mais calado sobre não, a seleção. Não, em relação ao que o João acabou agora a dizer, é natural que o Madeil não fale tanto, porque quem representa... Não é nada, pá, tu és amigo dele, pá. Porque quem representa a Liga, o Campeonato Português, é a Liga Portuguesa de Futebol. Portanto, é natural que seja esse organismo que represente, neste caso, os interesses dos clubes, ou que os defenda nas alturas em que são necessárias. Agora, não sei se o Fernando Gomes será um presidente de federação que reúna assim tanto consenso. Mas ele tem de falar, pá. Ele tem de falar. Nem que seja uma vez por ano, mas ele tem de falar. Eu entrevistas às vezes com o gajo, e eu nunca ouvi a falar claramente dos clubes. Tipo, exatamente. Tipo, nunca ouvi a dar respostas. Não, é preciso um gajo à frente, é preciso um gajo à frente daquilo que consiga dar respostas, consiga falar sobre o assunto, parece que é tabu. Parece que Porto, Benfica e Sporting, principalmente, que a Liga não é só feita desses três, mas principalmente desses três, que são os mais voláteis no que toca a discurso, percebes? Pá, parece que é tema tabu na Federação. Ah, não há... Eu até comparo, parece o Fábio Paim para o Sporting. Ninguém fala dele. Ninguém, não, acredita em mim, se fores ao Sporting, se falas com alguém, ninguém fala sobre o Fábio Paim. É tema tabu. Eu não percebi, foi a analogia, mas... O Fábio Paim é tema tabu, pá. Tema tabu. Porro. Então, e ao João, e esse homem é Fernando Gomes? Vocês dois estão muito unidos. Estamos. Mas esse homem é Fernando Gomes? Pá, a lista que ele propôs, percebes, já pode ser mais equilibrada, que é isso que é preciso. É equilibrado e uma lista que esteja disposta a intervir, percebes? Claro. Acho que é correto. Eu acho que agora... Tudo bem, vai haver eleições para a Federação, já sabe quem é que vai ganhar, mas também é importante, porque também vão ter que haver eleições para a Liga de Clubes. Sim, porque... Se há coisa com a qual eu não concordo, é quando uma pessoa é eleita para um determinado cargo, deve cumprir esse mandato até ao fim. E o que eu acho que o Fernando Gomes aproveitou foi o tempo que passou, o pouco tempo que passou na Liga de Clubes, como uma rampa de lançamento para ser presidente da Federação. Não consigo concordar com isso. E repara, não é porque tenha sido administrador do Porto, não, claro, eu entendo, essas coisas para mim estão. Eu entendo a tua posição, mas repara que o Fernando Gomes, acho que não sei se o Porto já apoiou a candidatura dele ou não, mas de resto todos os clubes quase têm apoiado. Não, acho que o Porto não apoiou. Acho o Porto não quis apoiar, exatamente. Não quis apoiar. Mas Benfica, Sporting, os clubes todos da Liga Orangina já apoiaram o Fernando Gomes. Mas também já existiram candidatos que desistiram da corrida às eleições. O Fernando Seara, o Soares Franco, o Mas o Fernando Seara era óbvio que não ia ser um presidente... Acaba por ser, por força, um candidato que reúne consenso, mas não era o candidato que cada clube tinha idealizado. Talvez o Porto tivesse idealizado, mas nem o Sporting nem o Benfica, acho que de início escolheriam o Fernando Gomes para representarem. Sim, se não vissem a lista dele, obviamente sim. Se admite. Creio que sim. Mas no que toca a cumprir cargos, concordo perfeitamente com o Afonso. Só num caso é que eu não concordo, que é no caso da Madeira, o Alberto João Jardim, pá, esse gajo não devia poder cumprir. Mas pronto, eu tinha de desabafar. Tá, ficou esclarecido. Pronto, eu estou a achar que vocês estão a concordar demasiado neste tema. Portanto, é, já muda, é a seleção. Muda, eu estou a começar a preparar a vaselina, não te preocupes. Ok, e vamos o que é que me dizem de seguimos, mas para clubes. Horrível. Não vale a pena, horrível. Já é um caso perdido. Querem falar de clubes? Querem? Vamos a isso um bocadinho. Vamos a isso um bocadinho. Quem é que quer começar? Posso começar? Vamos eu. Começar do topo. Não dá para começar. Vou começar eu então. Se tu fores à bola, o Porto está em primeiro. Se fores ao recorde, o Porto está em segundo. Então vamos começar pelo Afonso. Não. Se fores ao jogo, já é campeão. Eu se calhar sugeria. Agora a falar a sério. Pá, eu não estou muito a par dessas regras. Se calhar sugeria que vocês explicassem aqui, porque quem estivesse a ouvir, para tentar perceber. Sim, exatamente. Vamos seguir. Pá. Sério? Não, eu próprio ainda não consegui entender. Acho que ninguém conseguiu. Porque é que o Porto está em primeiro em sites ou nos jornais e está em eu, segundo. Eu pelo que vi, e não estou minimamente a ser faccioso, mas pelo que vi, creio que, segundo uma regra que acho que vi no Mais Futebol, é neste momento o Benfica que está à frente, creio eu, com... Acho que tem a ver olha, com... Olha, leva já na boca que no recorde está à frente também. Pronto, o que é que eu, mas o que é que eu disse? Eu disse o recorde, disse bola e recorde. Dizeste a bola pelo Porto e o recorde pelo... Exatamente. Na bola está o Porto está em primeiro. Então deixa-me ver. Na bola o Porto está em primeiro. É irrelevante. Estás a ver? Não é isso. É para quem nos está a ouvir também tentar perceber... Sim, mas estou a falar irrelevante nesta altura, estamos a falar sobre isso. Porque... Olha, então tenho uma ideia. Tenho ideia eu que será a bola a redimir-se do enorme apoio que dá sempre ao Benfica durante o ano. É a tua teoria? Eu acho que é a minha teoria, claro. Eu acho que sim. Ó, Tiago, vamos então falar um bocadinho sobre o campeonato até agora. O Benfica, o que é que achas? Está-te a surpreender? São líderes invictos? É porque ainda não perdeu nem para a Liga perdeu. Dos Campeões, ainda não nem para todos. O campeonato. Vão agora jogar no fim de semana com o Portimonense. É verdade, sim. Está satisfeito, obviamente. Estou satisfeito, está a ser um ano muito interessante, principalmente a nível do... Já não estás com o campeonato perdido a meio como estavas no ano passado. Exatamente. Exatamente. Nem ganho, mas isso é algo que não me preocupa, porque tenho visto finalmente aquilo que queria ver, que era bom futebol. E este ano estou a ser um benfiquista muito calmo. Estou a ser um benfiquista com fome de futebol. E que gosta de ver o seu clube a fazer bons jogos, e é isso que eu tenho visto, daí que tenho saído bastante, bastante feliz quando vou ao estádio, quando não vou ao estádio também fico bastante feliz e gosto de ter com a minha namorada a seguir e fazer malandrices, e portanto a minha vida tem estado a correr bem, principalmente muito por causa do Benfica, estou feliz. Ainda estou pensando no que podes dizer. Então diz-me lá qual é que é até agora o jogador que mais tem destacado, o que é que achas que mudou para melhor no Benfica? Há assim algum valor individual que te estejas a lembrar? Olha, eu tenho... Eu insisto sempre neste jogador. E vou ter de voltar a fazer. Acho já... Pelo menos o Guimarães e tu já devem saber quem é que é. É o Aimar, mais uma vez. Isto porquê? Mas eu agora tenho de ser extremamente sincero. Nunca vi, desde o primeiro ano em que o Aimar entrou, nunca vi exibições como aquelas que ele tem feito. É o melhor Aimar até hoje? Sem dúvida alguma. Tem sido formidável, tem sido fenomenal. O homem, não há um sítio, não há um metro quadrado do terreno onde ele não mete o pé. Nos últimos jogos. Tem sido fantástico. Se ele continuar assim, quer dizer, acho que vai ser uma época do outro mundo, que se vai com certeza conjugar com o Benfica ser campeão. E para ti, qual é que foi a melhor contratação do Benfica, até ao momento? Aquele e jogador aqui, que achas que esta aqui vai gerar confusão com uma certa pessoa aqui dentro do estúdio. Eu tenho duas. Uma não tem estado tão presente nos últimos jogos, ainda que seja bastante importante, que é o Witzel. Sendo que a minha segunda, que está ali taco a taco com a minha primeira, é o Emerson. Para mim tem feito jogos fantásticos e é um... E é um jogador já está a terceira década. É mediano ainda, acredito que sim, mas vai ser um defesa esquerdo fantástico, na minha opinião. Vai ser mais um Maicon. Não é nenhum Insua, mas. Então e o. E o Arthur, o Arthur, o Nolito. Não? Ah, acho que é sempre do Arthur, tens razão. O Nolito é uma máquina, meu, não percebo. O Nolito é uma máquina, é verdade. Mas. Eu sou um gajo, eu admito este problema, eu sou um gajo que tem sinceros problemas com os extremos esquerdos e direitos. São posições do campo, pá, já o ano passado o Salver, toda a gente dizia que era espetacular e eu não conseguia com aquele rapaz. Pá, não suportava o rapaz. Sou sincero. Te queres intervir? Queres dizer alguma coisa? Ele está desejoso, ele está desejoso. Dizer uma coisa? Ai, diz, nós queremos. Pronto, não digas. Pronto. Então é o Emerson e o Aymar. O Emerson e o Aymar? O Emerson e o Witzel, o Aymar a ser a figura até ao momento. Exatamente. E destaque também o Arthur. Fenomenal. O Arthur estava a achar estranho que não tão fenomenal. Obrigado, esqueci-me. Admito que sim, esqueci-me. Tão fenomenal. João, até tenho medo. Não, és tu já. O que é que tu me queres perguntar? Quero-te perguntar quem é que é para ti até agora. Quem é que é o culpado? Primeiro, se tens assim umas breves considerações muito rápidas sobre o Porto até ao momento. Sobre o Porto, achas que está pior do que o ano passado? Sobre o Porto tenho a dizer que o Porto está-me a começar a fazer parecer a seleção. Gostas do Vítor Pereira? A seleção. Não está a jogar nada especial. Os jogadores, em termos individuais, de uma qualidade brutal e falta-nos um ponta de lança. Tal e qual a seleção, percebes? Portanto, opá, o Porto... Não gostas do Kleber? Opá, eu vou-te explicar uma coisa. O Kleber não é ponta de lança para o Porto. Da mesma forma que o Cardoso também não é ponta de lança para o Benfica. Vale. O Benfica tinha a obrigação de ter um ponta de lança muito melhor, pá. Então diz-me uma coisa. O Benfica está com uma equipa que se coloca ali um ponta de lança a sério. Ui! Ele assim está-me a obrigar a falar, pá. Não sei se... Não, mas é verdade, diz-me só, por que raio é que o Walter não joga? Opa, o Walter, eu sempre que vejo um jogo do Porto, o Walter marca um gol. É uma coisa faz lembrar o Farias. Exatamente. E não exatamente. Percebo. Exatamente. Porque são jogadores que marcam sempre que jogam e jogam um pouco. Opa, a questão é esta. O Walter também veio para cá conotado com um pé direito... De um bilhete e descomunal. Está gordinho. Está a bolinha. Opa, veio para cá, ainda não vi um remate de jeito daquele pé direito. Mas já viste? Ele saiu do Internacional. Eu não percebo. Era ele e o Leandro Damião. E eles não conseguiram olhar para o Leandro, meu. Quer dizer, olharam para o Walter e disseram: ei, pá, este gajo é um jogador fantástico. Com um puto espetacular lá ao lado. Não entendo. Agora, o que é que o Porto fez de errado? O que o Porto fez de errado nem foi deixar sair o Vilas Boas, porque também não tinha outra hipótese. Eu acho que foi o Vítor Pereira. A questão é esta. Ficaste inchado agora. Não, sabes o que é? Eu acho que o grande problema do Vítor Pereira é uma questão de liderança. Achas que não a tem? Vou-te explicar. Normalmente, quem dá na cabeça aos jogadores é o treinador. E quando o jogador precisa de ficar mais suave, percebes? Quando o jogador precisa de ouvir outro que tipo... é um jogador suave? Quando precisa de ficar mais suave, acabou de lá na cabeça, ficou chateado, sim. É preciso suavizar a situação, normalmente é o treinador adjunto. Quem é que era o treinador adjunto? Era o Vítor Pereira. Então o que acontece? O treinador adjunto tem um discurso totalmente diferente a partir do momento que passa a treinador principal. Portanto, a imagem de liderança que os jogadores têm do treinador principal, que era o seu treinador adjunto, percebes? Mudou. É muito, muito, muito diferente. Portanto, eu acho que o Vítor Pereira... Eu gosto do Vítor Pereira, principalmente porque ele foi o único a conseguir pegar... a conseguir tirar o Fernando e a pôr um médio centro. Tirou o Fernando e transferiu o João Moutinho para trás. Peço só desculpa, interrompemos aqui a emissão só para dizer que estamos a ver aqui uma fotografia que está no Record, onde está um colega nosso, o Vileda, conhecido também como André Oliveira, que está a trabalhar para a bola. Vá, segue. Está a trabalhar para a bola. E então, portanto, o Vítor Pereira foi o único que tirou o Fernando, ou seja, tirou um trinco puro e transferiu o João Moutinho para trás, e quando todos pensavam que o João Moutinho ia jogar mais defensivo, ele jogou mais de centro. Sabe? Simplesmente, mas isso era o que tu querias. Eu lembro-me em edições passadas. Exatamente. Tu querias isso. Exatamente. Porquê? Porque repara uma coisa: a bola, na fase de jogo, na fase de jogo da recuperação de bola, percebes? Na fase de jogo de recuperação de bola, assim que os defesas ou que os laterais apanharem a bola, se transferirem para o vértice mais recuado, que seria o João Moutinho, percebes? Temos um jogador altamente cerebral e com uma qualidade de passe fenomenal. Isso viu-se em todas as vezes que ele pôs o João Moutinho a jogar médio centro, mas mais cá atrás. Pá, funcionou lindamente. Agora o resto é que está ali a precisar de óleo. Agora, no meio disto tudo, eu acho que o Porto teve a maior culpa, foi em deixar sair o Falcão e não ir buscar ninguém para o lado dele. O Leandro Damião tinha uma cláusula de 15 milhões. Agora eu pergunto, alguém que paga 13 milhões pelo Danilo não é capaz de pagar 15 milhões pelo Leandro Damião, que um mês depois chegou aos 50 golos, pá? Tu consegues explicar? Consegues-me explicar estes dois negócios? Sinceramente. Consegues explicar como é que o Alexandre vem, não se já não lembro ao certo quanto é que foi? Foi por 9 milhões. 9 milhões e agora nem convocado é? Pois, exatamente. Consegues explicar isso? O Danilo, eu até entendo os 13 milhões. O Danilo é bom jogador. O Danilo entendo. O Alexandre, ali alguma coisa que ainda está por explicar. Tinha pouquíssimos jogos no Santos. Pá, ainda há ali algo por explicar. Sabes eu ainda não entendo muito bem. Sabes quem é que era o titular? O Alexandre nem era. Era o Léo, não era? Era o Léo, pois. Com 35 exatamente. Anos. E, pá, exatamente. É estranho. Ó pá, agora, fincaram o Falcão nos 45 milhões. Vendem-no por 40. Depois mais 5 pelo Ruben. Tipo, talvez o segundo melhor jogador do Porto a jogar de costas para o adversário. A receber a bola e a passar. O gajo, ao segundo toque, já sabe o que é que vai fazer ainda antes de dar o primeiro. Ruben Miquel é um jogador muito bom, mas pronto. 5 milhões, tudo direitinho. Ok, conseguem os seus 45 e não vão buscar um ponta de lança de jeito? Apostam no Kleber, um miúdo novo, 22 anos. Pois. Portanto, nós saímos de ganhar a Liga Europa com um dos melhores pontas de lança a atuar, para irmos para a Liga dos Campeões ponta de lança novo. Foi o próprio Vítor Pereira que disse que o Kleber era a aposta dele. Não se aceita, meu. Não se aceita. Então, não se aceita. João, se aquela, tá... política, aquela política funciona muito bem, que o Pinto Costa diz que no Porto é tudo decidido pela SAD ou por voto, já não lembro bem como é que ele disse. Agora, só há uma decisão que não vai a votos e que é ele que toma, que é o treinador. De resto, por exemplo, o treinador tem total poder. Isso funciona muito bem para umas coisas, mas também funciona mal para outras. Claro. Ter confiado no Vítor Pereira para confiar no Kleber foi muito mal. Achas que foi só uma ideia de querermos demonstrar que o Porto tem uma estrutura muito forte, que até o treinador adjunto era capaz de ser campeão? Pois, opa, não... Achas que foi essa a ideia que passou para o Pinto? Não acredito. Achas que não? Não. Agora, o Vilas Boas foi o gajo mais inteligente. O Vilas Boas foi mais inteligente. O Vilas Boas percebeu que o Porto não ia conseguir manter. O Porto bastava perder o Hulk ou o Falcão. Acabou-se. Ou o João Moutinho até. Acabou-se. Não era a mesma coisa. O Vilas Boas percebeu isso. A saber que o Porto ia começar a comprar, percebes? A saber que o Porto ia começar a comprar, ia ter de vender. E o Vilas Boas pisgou-se. E fez muito bem. Afonso, antes de dar a palavra a ti, vou só fazer aqui um jogo interessante. Tiago, agora queria que faças tu sobre o plantel do Porto. Ui. O que é que tu tens a dizer? O João pode dizer falando, se quiseres. O que é que tens a dizer sobre a equipa do Porto até a data? Eu gostava só de dizer que o Tiago tem de vir ao 00.pt. Não sei os nomes deles, pá. Não sei, pá. Não sei os nomes. Passa publicidade. Fala que eu também não sei os do Benfica. Não, estou a brincar, agora falar sério. Não, vim aqui porque gosto sempre de manter informado. Digamos assim. Sim, então é assim, concordo em grande parte com aquilo que o. Não é preciso estar a ir. Não é preciso estar a ir ao site só para me estar a dizer. Não. Epá, mas eu gosto de ter as coisas à minha frente. Mas de uma forma geral. Gosto de ver os golos assim. Achas como... que este Porto não está tão forte como. Não, acho que não está. É notório. É claro que não está. Achas que está ao alcance do Benfica este ano? O Porto. Olha, colocaste isso de uma maneira interessante. Não sei se reparaste. O Porto está ao alcance do Benfica. Não sei se reparaste na ironia da coisa. Sim, mas, pronto. Mas é verdade, é o Porto que está ao alcance do Benfica este ano e não ao contrário. Um jogador faccioso. E portanto, não, por acaso, viu é a maneira como ele colocou isto. Estou inconscientemente, é verdade. Eu ia te fazer exatamente a mesma pergunta. Claro! Da mesma forma. Claro. Não, mas é verdade, não há um futebol tão interessante por parte do Porto, tem estado a ganhar. Mas é aquilo que eu já dizia na reta final do ano passado, tem estado a ganhar, mas não tem estado a ganhar com exibições de encher o olho, não tem tido graça ver o Porto, e eu até tenho feito o esforço, e admito, tenho feito o esforço para ver o Porto este ano, porque dizem, ouvi dizer por aí, que os amigos mantêm-os perto e os inimigos mantêm-os ainda mais perto do que isso, e portanto tenho visto o Porto, desculpem, perdão, pelo vídeo. Tenho visto o Porto bastante perto e não tenho gostado, não. Tem sido, já adormeci uma vez até ver um jogo e não tenho tido muita piada, sinceramente. Destaco, no entanto, o João Moutinho, que ontem fez um jogo horrível na seleção, mas tem feito jogos incríveis no Porto e que eu tenho gostado de ver bastante. No entanto, era como tu estavas a dizer, acho que pelo menos fez tu disseste, gosto de ver mais atrás, um pouco mais recuado, porque de certa forma ele ganha mais espaço ao meio campo, na zona centro, e consegue fazer palmilhar mais campo ali no meio, e de certa forma abre muito mais o jogo, sendo que me custa não ver, e eu não sei se o Vítor Pereira percebe isto como eu percebo, mas custa-me não ver o Belucci a jogar ao lado não diria, mas um bocadinho à frente do João Moutinho. Pelo menos eu vejo as coisas assim. O Belucci é para mim o melhor jogador do Porto, talvez até melhor do Kulk. Ele não concorda. O que é que este gajo está a dizer? Não concordas, a sério? Que é isto no teu braço? Que é melhor que o... Uma injeçãozinha de cocaína? Que é melhor que o Belucci? James Rodríguez? Estás a gozar? A sério? Kleber? Não, Kleber, estou a brincar. Mas estás a brincar? Estás a brincar? Não estou a brincar. Espera aí. O João Moutinho não é melhor que o Belucci? O João Moutinho não é melhor que ninguém. O Otamendi, o Otamendi não é melhor? Bom, mas também são posições. Não. Jogadores, vamos comparar jogadores. James Rodríguez, não és maior que a ninha. Eu não acho que seja melhor que o Belucci. Pois então é porque. Então é porque está. Então acho que tu adormeceste antes de ver não, o jogo. Se calhar os portistas é que adormeceram e aqui faz parte do Belucci. Sim, claro. Como é que o Belucci está constantemente e em jogos ridículos do Porto no banco? O Belucci nunca foi aproveitado no Porto. Não foi, não foi. O Belucci nunca foi aproveitado no Porto. Não sei que jogos é que. O Belucci vai passar por uma temporada. Eu não sei o que é que vocês andaram a ver. O Belucci não foi aproveitado. Olha lá, eu vou te explicar uma coisa. O Belucci, é a posição pura dele, é médio ofensivo. Sim, sim. É posição pura dele. No esquema do Porto não funciona. O Belucci é um gajo que funciona extremamente bem em transições ofensivas ou em posse de bola do meio campo para a frente. O Porto não joga assim. O Belucci funciona muito bem em duas fases. O Porto, a equipa do Porto joga principalmente bem em três fases de jogo. Sabes quantas fases são ao todo? Quatro, sem contar com a quinta, nova, do Jorge Jesus. Mas isto... Percebes? Opa, não dá. Como é que tu queres aproveitar o Belucci quando tu tens o Fernando, o Guarín, o João Moutinho, até mesmo o Defur, que já está a mostrar. Opa, eles funcionam muito bem em três fases de jogo. O Belucci só está a funcionar em duas. Opa, mas não, isso é porque você não tem inteligência, nem tem a flexibilidade claro. Para adaptar o jogo para a segunda parte. Tiago, conclui. Quer dizer mais alguma coisa sobre o Porto? É verdade. Você nunca, se vis o Porto, se analisares o Porto nunca tem velocidade a partir dos segundos 45 minutos. Mas tinha com o Vilas Boas. O que é que mudou? Não diz mal o que é que mudou. Se calhar não há gênio. Se calhar, digo eu. Não há gênio? No banco não há. João, espera. Tiago, acaba lá. O que é que... Mas tens de concordar comigo nisso. Vocês não têm o banco nenhum ano passado. Nem de perto. Desculpa. O passo que um jogador faz, a corrida que um jogador faz, os golos que um jogador faz, não depende do gajo que está no banco. O pé é o mesmo. Qual treinador qualquer, meu? Tu deixa-los falar, porque a seguir vai ser a minha vez de brincar um bocado. Tiago, quer dizer mais alguma coisa? Não queres? Não quero. João, agora faço-te a mesma pergunta que fiz ao Tiago, para não dizeres nada. Achas que já chega, está farto de falar, meu. Achas que o Benfica está ao alcance do Porto? Pá, acho que o Benfica está com muitas hipóteses. Este ano, o Benfica está muito forte. Mas também é muito culpa do Porto. O Porto, se tivesse a equipa do ano passado, se tivesse o mesmo jogo e tudo... O Benfica é bom porque o Porto está a deixar, pronto, é isso. Não, nada disso. O Benfica está melhor que o ano passado e o Porto está pior. Pá, acho que é fácil perceber isso. Também acho que sim. Baixou uma mão, subiu outra. Pronto. E agora vamos falar com o Afonso. Afonso, estás bem ainda? Eu estou. agora é aquela parte que eu gosto. Pronto, vamos falar do teu Sporting. Queres falar sobre o Sporting? Sei que está, já falei contigo anteriormente, sei que estás bastante entusiasmado com este novo Sporting do Domingos. Aquele jogo em Paços de Ferreira, foi em Paços de Ferreira? Sim. Em Paços de Ferreira que o Sporting está a perder 2-0 e depois há aquela recuperação histórica e ganham 3-2. Foi o ponto de viragem e agora ninguém vos para. Pois, a questão é mesmo essa. Eu acho que ninguém nos vai parar. Achas que ninguém te vai parar? Não, e acho que o campeonato este ano vai ser discutido entre o Sporting e o Benfica. Acho que o Porto... Ouviste, João? Eu acho que nem ouviste esta. Não, desculpa, eu e o Tiago estávamos aqui a tentar perceber uma coisa. Diz, desculpa, repete. Eu estava a dizer que o campeonato este ano vai ser discutido entre o Sporting e o Benfica. Acho que o Porto este ano não entra nas contas do título. Olha, a formiga com catarro. Não. É? Então, não é. Não, tudo bem. Eu aceito e coloco-te uma pergunta. e coloco-te uma pergunta. Quem é que te arranja a droga? Epá, isso são assuntos que podemos falar lá fora. É que é mesmo curioso. Mas, da sério, não tenham dúvidas disso. E há uma coisa que eu acho que está a começar a fazer... a meter algum medo. É porque vocês não estavam habituados a ver o Sporting assim. E isso preocupa. És tão lagarto, pá. Não é verdade. E vocês têm um problema isto de autoestima tão grande. Não tem a ver com autoestima. Isto preocupa. Sabes o que é que tu pareces? Um rapaz... Opa, não posso dizer isto. Eu esqueço-me de estar na rádio. Desculpa. Diz. Já disseste que continuas. Agora continuas. Agora os teus espectadores em casa ali... Não, isto preocupa-vos. Vocês há muito tempo que não tinham o Sporting a 3 pontos. São 3 Sporting pontos. O Sporting sim, está a surpreender. E acho que o domingo está a passar de tempo. Agora, ao ponto de ser discutido entre Benfica e Sporting, não. Pode ser. Muito longe, porque o Porto ainda tem muita coisa para evoluir. Eu vou deixar falar, até te digo uma coisa. Se o Vítor Pereira se lembra de começar a pôr o Walter mais vezes a jogar. Ou então, transferir o Rames para ponta de lança, ou se lembra de ir embora. Exato, esse é o problema, é que o Vítor Pereira não vai aguentar muito mais tempo, não sei porquê. Tal como o Jorge Jesus. Pô! Não, mas isto vai... Na... Caem bombas em Bagdad! Isto vem na sequência das declarações do Luís Filipe Vieira há cerca de 2 semanas. Para mim, eu tomei aquilo como uma indireta. Eu acho que também ouvi essas declarações. Mas não achas que ele aí... Eu faço-te a perguntar a ti. Sim. Eu fui o único que não ouvi isso. Não interessa. Não achas que o Luís Filipe Vieira nessa tentou-se passar por Pinto da Costa? Tentando ser irónico, dizer que o Vítor Pereira é um treinador com muito talento, com muita experiência. Eu acho que estava a tentar ser irónico e não conseguiu. Ele esteve... Não, eu aí não concordo contigo. Eu acho que ele nesse aspecto esteve bem. Não esteve bem no aspecto em que disse ao Jorge Jesus... para falar só do Benfica e para se concentrar só do Benfica e não dar importância a outros. É assim, um treinador, e isto já vem... Podes continuar. A rivalidade entre Benfica e Porto já vem desde há muito tempo e tem sido natural algumas picardias entre os treinadores. Portanto, não percebi porque é que de repente o Luís Filipe Vieira se lembrou de cortar a palavra ao Jorge Jesus. Para mim foi uma indireta para o Jorge Jesus. Sim. Enquanto foi muito claro na ironia que usou para descrever o Vítor Pereira. Agora, aquilo parece-me um recado. E eu acho que este tipo de recados devem dar dentro do gabinete da direção, não vir para uma conferência e dizer esse tipo de afirmações. Afonso, não queres falar sobre o Sporting? Não quero, estou muito entusiasmado para falar do Sporting. Então diz-me lá quem é que é até agora o teu jogador de eleição. Não consigo destacar um jogador. Não te perguntei a ti, pois não, João. Não faz mal. São todos, pá. O meu jogador de eleição é sempre mesmo ao Pinto da Costa. Pronto, ok. Para quê? Não te consigo eleger um só jogador. Vou ter que escolher mais do que um. Posso começar pela lateral esquerda, pelo Insua. Vou ser rápido, que veio revolucionar o lado esquerdo do Sporting. O Capel, mais à frente. O Carrilho, um jogador que eu não esperava que demonstrasse alguma coisa de interessante logo na primeira época, está-me a surpreender bastante. O Olsvinkel, o Charles, o Elias, o Oniu... O Elias, fogo, meu. O Elias. Que jogador. Ah, pronto. Que jogador. A sério, que jogador. É muito bom. Continua. Não, pronto. E acho que se criou... No início assustei-me um bocado, porque estava a ver aquilo a correr muito mal outra vez. Mas não, acho que criaram agora uma equipa consistente. Provaram que estavam a precisar um bocadinho mais de tempo. Sim. E ainda estão a precisar um bocadinho mais de tempo. O que está a acontecer ao Sporting já é muito merecido. Já é muito merecido. Mas eu acho que isto é importante para o campeonato português. O Sporting vir... Lá, estás doente também tu hoje, Joaquim? Não, é verdade, opa, é verdade. Desculpa, não tem piada. Um campeonato sem competitividade. Não, é isso. Um campeonato em que tu olhas para os três grandes e pá, e de repente vês um fraco. Não tem piada. Não, acho que os três grandes têm de estar sempre fortes. Sempre. E aparecia um Braga e o Vitória de Guimarães de vez em quando. Eu não aposto que o Sporting este ano é campeão. Acho que pelo menos vai lutar pelo título. Isso vai com toda a certeza. E eu espero que ganhe a taça UEFA. Então, pera lá, fazendo uma associação de ideias entre aquilo que tu disseste há bocado e aquilo que estás a dizer agora, portanto, o campeonato ia ser disputado entre Benfica e Sporting, sendo que não acreditas que o Sporting vai ser campeão. Foi engraçado o que ele fez. Não gostei, mas foi engraçado. Eu explico-te. Eu, quando disse que o campeonato vai ser disputado entre Benfica e Sporting, não estou a dizer que o Sporting vai ser claramente campeão. Pode vir a ser. Vai ser disputado. Vai ser disputado. Eu não te vou dizer aqui que o Sporting vai ser campeão. Isto não é difícil, concordo. Não, concordo. É complicado, mas eu também não espero que eles sejam campeões. Espero que lutem, pelo menos, coisa que já não fazem há 3 anos ou 4. Sócios, querem avançar? Podemos avançar? Daqui a pouco tens o futuro aqui, quer dizer? Quem sabe? Segue o jogo. Vamos avançar para a figura da semana, tem saudades? Estamos. Ei, ainda não tenho, bora. A figura da semana. Ora bem, nesta figura da semana vou começar por ti, João Monteiro. Posso começar por ti, João Monteiro? Podes, sim, senhora. A minha figura da semana... Diz-me. Minha figura da semana é o Pinto da Costa. Não, estou a brincar. Era para aí a 20ª. Não, não, eu ando sempre com o Pinto... Tipo, estás a ver aquelas mulherzinhas... A 20ª emendou-se programa. Estás a ver aquelas mulherzinhas que se vestem de preto e vão sempre à igreja? Andam sempre com a santinha no bolso. Caso elas já alguma coisa, sacam da santinha. Não tem cartão mini preso, mas tem o cartão da santinha. Eu é a mesma coisa, ando sempre com o Pinto da Costa no bolso. Qual é? Pinto da Costa. Ah, a figura... percebes? Pronto. Percebi, agora... A minha figura da semana é a África do Sul, que festejou durante uma hora o apuramento e depois veio a descobrir que não estavam apurados. Tu viste o vídeo? Vocês viram? Eles a festejarem, a darem a volta ao campo, parecia que tinham ganho a cana. Rulama, cula, cola só. Tantas vuvuzelas e tal. E depois no fim era o Ninja que estava apurado, não eram eles. Pronto, essa é a minha figura da semana e tem bué da piada. Obrigado mais uma vez, os pretinhos a fazerem-nos rir. Obrigado, João. Afonso, eu escolhi como figura da semana o Ryan Giggs, que recebeu o prémio Golden Foot, um prémio que entrega jogadores com mais de 29 anos de carreira, com mais de 29 anos de idade, se não estou em erro. E pá, acho que é um prémio merecido. Se calhar um prémio de carreira também seria merecido. É uma pessoa, um indivíduo que acrescentou uma bastante. Lenda viva. Não, acrescentou e acrescenta algo mais ao futebol mundial. Isso viu-se no jogo com o Benfica, por exemplo. Muito bem. E Tiago, também tens uma figura da semana, não tens, Tiago? Minha figura da semana é o Ministério Público Português. Já vamos a esse assunto. Está bem, mas é a minha figura da semana. Nem é preciso dizer, mano. Não. Que eu já sei o que é que vem daí. Então vamos avançar já para fora do jogo da semana, que isto foi rapidinho. O Fora do Jogo da Semana. Fora do Jogo da Semana, Afonso, queres dizer tu primeiro? Posso dizer, acho que é inevitável, vou ter que pôr a seleção no Fora do Jogo da Semana, mas destaco principalmente o Rolando e o Bruno Alves. Então é o Rolando e o Bruno Alves ou a seleção? São dois dentro de um... É um misto. Exato, é um misto. Eu sempre achei que o Rolando não tinha qualidade para jogar na seleção. Preferias lá o Sereno? É que o Sereno não é bom jogador, queres ver? Estava a perguntar. Ah, vê lá, se queres que eu atravesse o banco. Eu digo-te, eu acho que é melhor que o Rolando, também não é difícil. Eu sou melhor que o Rolando. O Rolando é bom jogador, não, o Rolando é bom jogador. Nunca foi. É bom jogador, mas pronto. Quando ele saiu do Benfica, já é Zepcaria. Quando ele saiu do Belenenses para o pôr, eu não dormi nessa noite, a falar a sério, Ó Guimarães, ele ontem não ganhou uma única bola. Nem eras nascido, meu, quando o Rolando saiu do Belenenses. Nem uma bola ganhou o ataque dinamarquês. Pronto, Tiago, teu fora de jogo da semana. O meu fora de jogo da semana é, e agora vou ser muito profundo, quando sei reconhecer a qualidade de um jogador, sei dizê-lo. Quando sei reconhecer os problemas de um jogador, também o sei dizer. O meu fora de jogo da semana, aliás, é o Cristiano Ronaldo. Muito bem, e João, para completar, o teu fora de jogo da semana. São dois. Quem são os dois? É a seleção. Pera, é o Benfica? Não. Não. Uma tristeza, a seleção. Não. A seleção não é o Benfica. Ai, é que eu estava tipo... Não. Eles são lá poucos. É a seleção e o segundo é o Ministério Público. E já vou falar porquê. Ui, olha, os opor. Oh, isso vai ser tão giro agora. Então pronto, vamos avançar. Vamos então para a notícia da semana. Notícia da semana. Ora bem, na notícia da semana eu vou-vos ler aqui uma pronto, a notícia um que saiu... Cheiro. Um cheiro. Não, é a mesma notícia completa. É a mesma notícia completa. Que saiu anteontem no jornal da ESC-CFM. Que basicamente, vocês já falaram sobre isso, vamos então, vou-vos ler muito rapidamente. O Ministério Público, através do Departamento de Investigação e Ação Penal, o DIAP, pediu 3 anos de prisão para o jogador do Futebol Clube do Porto, Hulk. Para além do avançado brasileiro, também Saponaro, Elton, Cristian Rodrigues e Fuchile correm o risco de julgamento. João, eu sei que estás ansioso por falar sobre isto, portanto vou-te dar as honras. Pera lá, visto que os incidentes foram em minha casa, não devia ser eu a falar. Não, vou dar a primeira dia ao João. Ok, vamos a isso então. Força. Desculpa lá se são os meus filhos que estão a ser acusados. Está bem? Estão-me completamente nas tintas, já é em tua casa. Filho meu não vai sem defesa. João, colocaste esta notícia. É ridículo, meu. É ridículo. É fora de jogo, porquê? É ridículo. Pá, Pinto Costa disse e disse bem. Então e quando foi com o Scolari? Percebes? Pá, o Ministério Público... O Ministério não Público... achas que é um pouco diferente? Antes mais. Força. Vamos pegar em duas coisas. Primeiro, o mundo do futebol em Portugal... Eu até vou apontar o que tu vais dizer, que é para conseguir... Está bem. O mundo do futebol em Portugal está uma palhaçada. Sim. E o mundo da justiça em Portugal está uma palhaçada. Ora bem, palhaçada com palhaçada dá circo. Olha lá, desculpa lá. Querem pôr o Hulk 3 anos de prisão... Por aquilo que se passou no túnel, com filmagens para aí a 5 frames por segundo, estão a gozar comigo? Já viste bem as filmagens? Que tu uma pessoa que está a andar normalmente, tu vês os passos dela para aí de 5 em 5 metros. O que é que tu vês nas filmagens? Consegues perceber porrada? Agora a questão é esta: o quê? O Hugo, o Saponaro, o Elton e o Cristiano Rodrigues lembraram-se e disseram assim: ah, somos estrangeiros, então vamos andar aqui à porrada. Estamos no estado da luz, lembrámo-nos, batemos com a cabeça e vamos andar à porrada. Não foram puxados. Na casa do Benfica. Depois está provado que o Benfica ordenou mudar o ângulo das câmaras de propósito para aquilo. Não, não está lá ali nada preparado. Sou ingênuo, sou estúpido, deixei o cérebro em casa. Quer dizer? Olha lá, mas estão a gozar comigo. Isto se fosse o estado de dragão, eu dava razão ao Benfica. Este tipo de coisas não faz sentido. Não, já perdeu a piada. Já perdi a piada, não me venham a tirar areia para os olhos. Não mano. Achas estranho aparecer dois anos, foi dois anos, não é? Dois anos depois uma notícia destas, assim, do nada? Não acho estranho, porque assim, a justiça em Portugal é célere. A justiça em Portugal é célere, percebes? Pronto, é sempre assim. Exato. É tipo um Ferrari sem rodas, muito, muito bom. Agora a questão é esta. O que estão a tentar pedir aos jogadores não faz o mínimo sentido, porque quando foi com o Scolari, tentativa de agressão, clara, com imagens para aí a 100 frames por segundo, câmaras em HD e não conseguiram nada. E o Scolari continuou. E agora, com estas filmagens e com as declarações de praticamente toda a gente do Benfica, 3 anos de prisão e querem tentar tramar os outros. Opa, não, que aquilo deu a geneira, Gilmal, não tenho a menor dúvida. Agora, não me venham dizer que foi um crente que entrou na igreja e tentou bater no padre. Opa, as coisas não são assim. Afonso, a tua opinião sobre isto? Pá, eu vou usar uma palavra que o Guimarães usou. É uma palhaçada. Isto também é uma palhaçada para encher jornais. É um assunto que já estava morto e enterrado, é desenterrado assim do nada, no momento em que o Porto está mais frágil. E eu, pá, tentativas de bota abaixo, eu não concordo. Agora, há uma diferença entre o Scolari, o Dragutinovic e o Hulk, o Cristiano Rodrigues, o Saponaro e o Fucile em relação ao steward, ao segurança do estádio. O Dragutinovic, cabia-lhe a ele apresentar queixa contra o Scolari. Agora, aquilo foi um caso, do túnel da luz foi um caso que foi investigado e que o próprio Ministério Público poderia pedir a acusação daqueles elementos, 4 jogadores, não estou em erro. Agora, 5. Pronto, não, acho que não vai dar em nada, é só uma tentativa de estabilização, na minha opinião. Não vejo. E outra coisa, na imprensa, falar em prisão relacionada com um jogador. Isso nunca vai acontecer. Posso? Afonso, tens mais alguma coisa? Não, já acabou. Força, Tiago. Então é assim, eu vou-te explicar dois domínios muito diferentes. Um é dentro de campo, o outro é fora de campo. Acontece então o seguinte: comparar o Scolari, que agride um jogador. Tenho a ideia que ainda não tinha acabado o jogo, ou então tinha mesmo acabado de acabar. É algo muito diferente de agredir um segurança que não tem nada a ver com aquilo que se passa no campo. Nada a ver. Ou seja, isto quer dizer que ui, o Ministério Público... Lógica. O Ministério... É verdade. É assim. Lógica. Assim como... Assim como você Guimarães. Um tiro. Mas foi dentro do campo. Se tivesse sido fora, Guimarães, é problema. Não tem a ver com isso. Se é dentro do campo, não faz não mal. Tinha nada a ver... Claro, não, é outro. Não seja esporte. Não tinha nada a ver com o jogo. Sabes bem disso. Assim como se dois adeptos se matarem numa bancada, obviamente que não vão ser punidos pela Federação Portuguesa de Futebol. Vão ser punidos por quem? Pela Justiça Portuguesa, ok? Então faz sentido que seja o Ministério Público a tentar puxar estes 5 jogadores. Neste caso só estão a falar de 3, não sei porquê. Isso já são outras coisas. À justiça, faz sentido, digo eu. Daí que não tem nada a ver com o Scolari. E depois, a questão das imagens... Pá, eu compreendo aquilo que estás a dizer agora. Daí, é tu queres, sei lá, fazer uma espécie de teoria da conspiração que o Benfica preparou aquilo tudo com 2 ou 3 estudantes. Então, peraí, porque é que o Benfica há de alterar... Porque é que tu vais dizer que o Benfica alterou as câmaras de propósito, então? Qual é que era o sentido? Qual é que era o sentido? O dia anterior vê-se os seguranças a pôr-se em cima de cadeiras, alterar o ângulo das câmaras. Não, eles lembraram-se assim. Hoje vamos fazer aqui um filme a João César Monteiro. Vamos então lá mudar o ângulo das câmaras, pá, para apanhar aqui um filme diferente. Amanhã vem cá o Porto jogar. Sim. Não é? Na nossa casa. Não, vamos mudar os ângulos porque nos apetece. Para limpar o pó às câmaras. Então, se não foi para limpar o pó, foi para quê então? Mas explica-me, também não sei. Não sei, Tiago. Lembraram-se, as câmaras tinham um ângulo, então eles pensaram assim: não cobre tudo. Mas assim também estás a desculpar uma agressão com uma provocação. Ou uma provocação com uma agressão. Afonso, é assim. Eu não. Opá. Olha, eu vou-te explicar uma coisa. Os jogadores do Porto dizem que foram provocados. Ninguém ligou nenhuma. Mas os stewards do... Fomos agredidos. E toda a gente diz assim, alto que os stewards da casa do Benfica vão agredidos. Vou fazer uma das tuas analogias. Igualzinho a uma das tuas analogias. Um gajo se mora em Vizaria e deixa a porcaria da porta aberta à noite. Durante essa mesma noite, durante a madrugada, vão lá três ladrões e roubam tudo o que o homem tem. Os ladrões, então, vais-me dizer o quê? Vão ser desculpados... Porque tinham a oportunidade para o fazer? Havia uma provocação ligeira da porta estar aberta? Compreende-se então que alguém entra lá dentro e roube tudo? É isso que estás a dizer? Faz todo o sentido. É uma das tuas analogias. Tens o quociente de inteligência de uma colher de chá e queres fazer analogias iguais às minhas? Tu és maluco, meu. Estás a gozar comigo, meu. Tiago. Olha, espera aí. Estás a ouvir isto? Ridículo. Foi a palavra que tu utilizaste para começar a falar. É o som do teu cérebro a derreter. Ridículo é alguém ir ao campo de outra pessoa, neste caso outra instituição, não é? De outra pessoa, agredir stewards e dá para ver, agredir polícias também. É assim, eu sei que se eu estivesse à porrada com alguém no meio da Baixa Chiado, onde quer que eu estivesse, eu sei que se eu tocasse num polícia, tinha a minha vida lixada durante os próximos meses, no mínimo. Os jogadores de Porto não têm. Eu não sei porquê. E tu dizes que achas mal o Ministério Público meter-se nisto. Eu acho mal falassem prisões de 3 anos. Isto é estúpido, não faz sentido. E aí o Afonso tem razão no que disse. Agora, fechar os olhos e dizer a passam os jogadores de futebol não tem mal nenhum. Tá bem, ok. Acho que sim, acho que faz sentido. Eu já não digo nada. Não... Porque okay. Como tu viste, estava lá os jogadores do Benfica a provocar, como tu disse. É olhos de Benfiquista. Um abraço, Tiago. Olhos de Benfiquista é assim. Então ficamos por aqui. Ok. Então vamos avançar para a zona de apostas. Zona de apostas. Ora bem, Tiago, vou começar por ti nesta zona de apostas e queria saber, primeiro que tudo, já sobre o teu clube, Portimonense Benfica, Tiago. Esperas muitas alterações, como é provável. Pá, isto vai ser um jogo difícil, pá. Eu acho que o Portimonense vai entrar muito forte em Portimão no dia 14. Não me brinco, estou a brincar. Dos três parece-me mais teoricamente. Sim, dos três é de longe o melhor, claro. Por amor de Deus. Já é o Carlos Azenha a treinar o Portimonense. É verdade. Vá, pode continuar. Mas, por amor de Deus, não vai ser um jogo de se lhe tirar o chapéu, penso eu. No entanto, acho que o Portimonense também não vai lá jogar com esta mentalidade que eu estou aqui a pôr de prejuízo. Achas que é desta que o Eduardo joga? Deixa-me pensar, deixa-me aqui ligar ao Jorge Jesus. Não sei. Okay. Sério, acho que joga ao Mica. Desta vez acho que joga ao Mica. Não, é capaz de jogar o Eduardo, é capaz de jogar. E daí nem sei, porque o Benfica já não joga testículos, para não dizer outra coisa. Exatamente. Já não joga bastante tempo. Portanto, talvez jogue o Arthur, não sei, mas isso também não vem mal ao mundo, digamos então, assim. Então, uma aposta para este jogo. Queres o quê? Queres o 11 ou queres o resultado? Podes dizer as duas coisas, mas estou bonzinho. É para o 11. Pá, o 11 não deve mudar muito. Portanto, ou Arthur ou Eduardo, talvez Eduardo. Depois, do lado esquerdo, Capo de Vilha. Não. Capo de Vilha, acho não. É capaz de jogar o Emerson outra vez. Está escrito o Capo de Vilha. Nem sei, é capaz de jogar o Emerson. Coitado do Capo de Vilha. Olha, estou com um feeling que ele talvez aposte no Jardel para este jogo. Para mim, pelo menos, fazia sentido. Por vários motivos. Pois, há esse tipo de questões das quais eu até nem me importava de falar, mas pronto. Não me importava de ver o Miguel Vitor, admito. Mas então seria o Jardel ao lado de... Talvez o Garay, não sei. Luís, por acaso não sei. Muito bem. Eu achava interessante, mas pronto. Lado direito, Maxi. Maxi ou talvez Ruben Amorim, não sei. Ele vai mudar muita coisa para este jogo. Ele vai mudar muita coisa. Portanto, talvez Ruben Amorim. Depois, à frente... Não sei se joga o Ravi, muito sinceramente. Não sei se ele não faz alguma brincadeira com o Witzel... E não muda um bocado o esquema tático mesmo. Não sei se não volta ao Losango em vez de jogar com... Ao Losango? Ai, ao Losango, que lindo! Olá! Olha, eu como pão de ló quando estou no Losango. E pronto, segue. Desculpa, Guimarães, o losango, pronto, era isto. Agora não consigo continuar, meu, sério. Ias no... Ah, e agora ia para os lados, losango. É verdade. Ai, portanto, Gaetan e talvez... Sim. Talvez Bruno César, uhum. Digo eu. Portanto, Gaetan à direita e Bruno César à esquerda. O teu amigo chuta-chuta. O chuta-chuta, o grande chuta-chuta. À frente, Aymar, acredito eu. Ou então a tal brincadeira com o Itzel, não sei, isso vai depender. O homem é que sabe, eu não percebo nada disto. E na frente? Na frente... Vai ser desta vez que ele vai meter o... Caraças, ajuda-me. O Nelson? Não, pá, o puto Rodrigo, exatamente, o Rodrigo. E talvez ao lado dele o... Não, vai meter o Cardoso. Eu gostava de ver o Saviola ao lado do puto, mas acho que ele vai meter o Cardoso. Muito bem. Muito sincero. E já agora, Tiago? Já a nível de resultado, isto fica... Exato. 0-3, talvez. 0-3. Não te vou pedir para fazeres uma aposta sobre os outros jogos. Vou já dar a palavra ao Afonso. Afonso. Boa sorte ao Portimonense, também quero dizer isto, se eu ser sincero. Muito bem. Desportivismo acima de tudo. Engraçado, eu também desejo boa sorte para o Portimonense. Fogo, hoje nós estamos bem, em concordância. Hoje, afinal, a partilha do microfone está a correr bem, pá. Hein? Afonso, Famalicão Sporting, jogam também fora, todos os grandes jogam fora de casa, aliás. Acho bem. É bom para as receitas dos clubes mais pequenos. Famalicão Sporting, Afonso, uma vitória... É o que esperas. E para limpar o pó também, e para mudar o ângulo às câmaras. Também dá jeito sair de casa. Ah, e tal. Vai, assim, não está ninguém em casa, vamos mudar o ângulo às câmaras. Vá, deixa lá o lagarto falar. Fala, Afonso. Pá, vitória. Puxa mais para o microfone. Vitória do Sporting, pá. Pós 3-0, 4-0, por aí. Estou curioso para ver alguns jogadores. Tens assim alguma novidade no 11 que achas que. Não é preciso dizeres o 11. Assim, não, vou-te dizer os jogadores que gostava de ver. Gostava de ver o Arias. Gostava de ver o Matias Fernandes a jogar a sério. Quem é que é esse? Não conheço. Tens jogado? É aquele jogador que tu querias ver no Benfica. Ah, esse. Se calhar gostavas de dizer. Aquele também importava. O Bojinov, o Rúbio. Principalmente o Rúbio. Acho que destes todos. O Rúbio e o Arias, porque ainda não jogou. Muito bem. E já disseste 3-4-0. João, contra o todo poderoso Pedro Pinheiro, vocês têm sempre uma sorte. Olha, nestes jogos. Sim, claro. Mas vá, claro, mas diz. É sempre sorte. É, estou a brincar é porque contigo. Deus não é portista. Estou a brincar contigo. Segue isso. Aposta para opá, olha, se um diz 3-0, o outro diz 4-0, o Porto tem de ganhar 10-0. Claro, então, mas estás a brincar comigo. Como aquele jogo com o Atlético. Diz? Como aquele jogo com o Atlético. Não, mas isso... Não te lembras? Não, sabes o que é. Sabes o que é? O David, que era o David. Deus escreve certo por linhas tortas, percebes? Fica já tu sabendo. E Deus é um escritor, ui, percebes? Não, muito bem, e diz-me não, lá. Pedro Pinheiro, pá, isso não os conheço, respeito os rapazitos, mas, opá, é preciso também perceber... É o Porto. Porque, não é que é o Pedro Pinheiro, diz lá com isso. Então se o Walter jogar... Ui, Walter e Kleber lá à frente, os dois. Acho... Nem precisamos de mais. Achas meu. Que valem por um Falcão? Nem precisamos de mais. Os diz? Dois valem um Falcão. Olha, eu quero é ver o Iturbe a jogar. Eu quero é ver o Iturbe a jogar. Percebes? O Iturbe. Ainda não me disseste quem é que é. Além do Iturbe, quem é que é? Porque a equipa. Ah, pá, estamos nas tintas. Estamos nas tintas para a equipa. Tiago, queres falar? Agora queria-vos perguntar se querem falar sobre os jogos dos adversários. Tiago, queres falar sobre o Porto? Pedro Pinheiro Porto, exatamente. E Famalicão Sporting. Quer só dizer que quem joga na zona de Sintra lixa-se sempre. Costuma haver facadas e cenas assim. Então achas que o Porto. Pode ser que desta vez quem leve porrada seja o Hulk. Pronto. Queria só acrescentar isto. O João já nem responde. Queria só acrescentar este ponto. Eu acho que não há nenhum universo. Onde o Hulk leve porrada. É, também é verdade. Mas é engraçado, ele sempre está num jogo e leva um toquezinho do Aymar, cai, não percebo porquê. Ele é tão forte. Da mesma forma que o Bruno César. Eu não imagino o Bruno César lá porrada, aquele cavalão. O Aniu também não estou a ver ele lá porrada. Sim, exatamente, o Aniu. Pronto, era essa a tua observação. Afonso, observações sobre o Portimonense Benfica e o Pedro Pinheiro Porto. Acho que não há muito a dizer. É uma vitória para o Porto e uma vitória para o Benfica. Não há surpresas este ano? Pá, pode haver. Não, espero que não sejam com o Sporting. Muito sinceramente, sou com o Benfica ou com o Porto, até acho alguma piada. Agora. Não, era engraçado o Pedro Pinheiro ganhar ao. Gostava de ver o Pedro Pinheiro assim numa fase. O Pedro Pinheiro ganhar ao Porto, era engraçado. É ali da minha zona, portanto, era giro. Estou a ver a cara do João. João, só podia ser um sítio chamado Pedro Pinheiro, só podia ser da tua zona. Não, dou vivo, atenção. Claro, portanto. João, agora para completar e diz isto um gajo que vem de Guimarães. O Portimonense vai humilhar o Benfica. E contra quem é que o Sporting vai jogar? É contra o Famalicão. Famalicão. Famalicão, meu. Tem uma grande equipa, não é? Famalicão. A zona da aposta dizer, esta semana é espetacular. Não, não dá hipótese. Famalicão não dá hipótese. Quando joga em casa não dá hipótese. Onde é que tu és, que Famalicão? Não dá, não dá hipótese. Famalicão vai dar uma coisa. E pronto. E chegamos ao fim. Já viram que dia que foi? Despeito. Vamos despedir das pessoas que bem merecem. Já se sabe. Não merece sim desligar isto, ou caranças. Se é que já não desligaram, neste momento já não temos ouvintes com aquele discurso do Guimarães. Pronto, já sabem que nos podem continuar a acompanhar no nosso blog. Temos um blog, não sei se sabiam. Temos um blog? O que é isto, meu? Temos um blog. Onde... É, a única pessoa que vai ao blog é o moderador. É, ele escreve. Tem uma visita todos os dias. Exatamente. Eu até vos deixo aqui o link para se quiserem ir lá ver. Que é bo... Não, deixa estar. Deixa estar. Não vale a pena. Não, deixa estar. Vá. É bola na rede, esquecfm.blogspot. Obrigado, Tiago. nem vocês apoiam o vosso programa, nem precisa. Nada. Bola na rede. Agora já me enganei. Bola na rede esquecfm.blogspot.com. Ou então, e esta é a nossa super página de Facebook, que, Afonso, diz lá, tu sabes. Somos o programa com o quê? Com mais gosto da gralha da esquecfm. Da gralha. Não, pode ser da gralha e da grelha, tanto faz. Também, não interessa, não interessa. Somos uns melhores das gralhas e das grelhas. E pronto, é isso mesmo. É www.facebook.com/bolanaredesquecfm.com. Ainda bem que disseste o www, porque acho que as pessoas não chegavam lá. Acho que isto... agora, o nosso programa é tão diz bom lá, que o nosso banner está em todos os melhores sites de pornografia. A sério. No outro dia estava lá e tal. Portanto, seios, nádegas e bola na rede, percebe? Bola na rede. Tem a ver com o bola, acho eu. E pronto, desta forma poética, vamos acabar o programa. Até para a semana, que para a semana cá estaremos, não é? Sim. É capaz. Cá estaremos para a semana. Queria relembrar que vamos ter uma surpresa em breve para o público feminino. Uma? Uma grande surpresa para o público feminino. Ah, eu esqueci-me só de dizer, naquele banner de porno, até há uns que querem clicar em porno gay, sem querer clicam no bolo na rede e estão a ouvir a voz do Tiago. Ah, pensava que iam ter ao Facebook do Mário. chegou cheio de pinta este. Chegou cheio de pinta. Pronto, e vamos terminar por aqui. Não se esqueçam dessa surpresa. E estejam atentos. Até para a semana. Bola na rede.